chão valendo mesmo. Se a noite fria cair sobre mim, barará, e no deserto eu me encontrar. Como é que é? Levanta essa mão pra cima e vem. Viver cercado por egípcios e por faraó, oh, sendo impedido de prosseguir. Eu sei. Então eu te...